minha nave está de volta. Vem na pressão, na pressão, fazendo a pedra, solta o batidão. Vem na pressão, na pressão, fazendo a pedra, solta o batidão. Meu rubi que tem história, minha nave está de volta. Meu rubi que tem história, minha nave está de volta. Project Music. DJ Patrick, o fera de Marituba. DJ Edilson Moraes. Minha nave está de volta.